Olá, boas senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. O meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. A voz da inspiração, a voz da transpiração. Tudo que começa com trans me seduz muito. E sim, tudo que começa com trans. Menos, sei lá, trans 8. E esse lixeirinho é pra, como de praxe, é muito especial, não é verdade? Pois é, estamos aí comemorando com alguns dias de atraso, mas antes tarde do que nunca, yeah. O aniversário da nossa cidade querida, né? Fez 189 anos? Sim, Capetinga, 189. Franca, 189 anos. Capetinga é a capital, né? E né, com toda essa alegria, essa empolgação e esse calor, que nós comemoramos 189 anos de Franca do Imperador. E a gente achou propício começar com um hino de Franca, um hino de Franca que é muito bonito. Eu não conhecia, eu olhei no YouTube ali, eu vi, gostei bastante. Tá cheio de referências, cheio de palavras bonitas. E a gente vai começar o programa, portanto, com o hino nacional de Franca. O hino municipal de Franca. Salve Franca, cidade querida, áurea gema do chão brasileiro. Teu trabalho é uma luta temida, sob a luz paternal do cruzeiro. No sacrário que deu oficinas, teu civismo é mais santo e mais puro. Labutando é que a todos ensinas o roteiro de luz do futuro. Juventude vem morrer, a brandura ancestral e a pureza, a beleza desta terra. Que legal, gostou do hino de Franca? Gostei, você já Já conhecia? Então, pois é, eu não sabia que eu conhecia, eu achei que eu não conhecia, mas, como a gente tava aqui ouvindo, eu lembrei que quando Franca fez, eu acho que 180 anos, eu escutei pelas ruas da cidade um carro com um alto-falante tocando o hino de Franca. Sim, cheio de alegorias, cheio de Homem-Aranha, Drupi. Franca, Popeye. Cidade viva, viva, não. Franca. Eu lembro daquela assim. Roberto é o homem certo. Essa era de aniversário de Franca. É. Carros passando pela cidade. Ei, Maia. Isso aí você tá falando de politicagem, mano. Oh, yes. Que não tem politicagem, não. É, aqui tem outra coisa. Aqui tem tudo menos política. Sim, aqui tem estrogonofe. Estragou o Onofre Gozuen também. É, pois bem, a gente, então, como é aniversário de Franca, semana passada, né? A gente vai fazer um especial. O primeiro bloco do programa vai ser especial bandas de Franca, já que esse programa Lixeirinha seria um programa voltado para as bandas independentes, né? Eu confesso que eu tô bem por fora. Aliás, eu confesso que eu sempre fui muito por fora. Mas que, por exemplo, eu olhei que tem uma banda que a gente vai estrear aqui no programa Lixeirinha, que no jornal deu como se eles fossem... Como se eles fossem, não. No jornal deu que eles são revelação, assim, novos talentos, que é o Uncle Trucker. É, a gente vai abrir então com eles, né? E depois, na sequência, a gente vai ouvir uma banda chamada Banda Glom, tá? Com a música Rockenstein, que é lá dos anos 90, é uma versão ao vivo, cortesia do Ricardo Pacheco. É, e depois da Banda Glom, a gente vai ouvir uma música do Austin, que é... acho que é Sweet Caroline, acho que é isso, tem até clipe no YouTube. A gente vai deixar na página do Lixeirinha para todos vocês, que é www.facebook.com/lixeirinha. Isso aí, a gente inverteu os papéis aqui hoje, né? Aproveita e curta a página. Eu precisei fazer um exercício aqui de... Sim, semântica mental. Pois é, quando a gente inverte os papéis é estranho. É, significativo. Tipo aquele filme da Globo lá dos que eu... Filme da Globo, que não é da Globo, mas é da Globo, né, gente? Que o Tony Ramos e a Glória Pires trocam de... Ah, tá, meu malvado favorito. Não, é. Se eu isso fosse você. É, sim. Que eles trocam de papel, é tipo a gente agora, assim, em algumas situações, eu fico meio perdida. É, eu sou o Tony Ramos. É mesmo. Aí, não vamos entrar em detalhes, tá? Não, não vamos, é mentira, é tudo mentira. E é isso, no primeiro bloco a gente ouve essas bandas, então a gente preferiu tocar banda aqui no primeiro bloco de Franca, que a gente nunca tocou no programa. Eu, particularmente, não lembro da gente ter tocado essas bandas aqui no programa, mas posso estar enganado. E... porque, sei lá, é tão bom, né, quando... Sei lá, a gente... Houve coisa nova, né? Eu não digo coisa nova, nova, né? Tipo, agora, 2013. Tanto que essa música do Glom é uma gravação da década de 90, assim. Mas nova no sentido de que nunca tocou no rádio e que, porra, tem muita coisa, né, pra gente conhecer, e a gente fica sempre repetindo as mesmas coisas. Não dá, não é verdade? É, senão o programa fica repetitivo e cansativo para os nossos ouvintes, e a gente gosta muito deles para, né, deixar eles entediados. É, pois é, a gente não espera isso, né? É, por exemplo, sei lá, você pega um disco do... Quem? Eu ia falar do Hulk, não tem nada a ver com isso. Do Hulk, o Hulk tem um disco maravilhoso. Roberto Leal, vamos supor, sei lá. É... Tá, tem as músicas mais conhecidas dele, né, e tudo mais, mas sempre vai ter aquela musiquinha que é mais sua do que de todo mundo, né, porque você prefere aquela música, né, e tá ali, escondida no lado B de um disco qualquer. Não vai ser pior por isso, sabe? Vai ser até melhor. Blue Jay Way dos Beatles é maravilhosa e é uma música que tá lá. Apenas está lá, né? Ninguém paga tributo pra essa música e tudo mais. Tá, vamos de música então, se é que não já tá tocando aqui no fundo. E logo mais a gente volta pro segundo bloco, não saia daí. Shock you as I was Bebel, tenho 7 anos e eu não perco a lixeirinha. Hoje eu lembrei de você. Killing from early, God save me. Lixeirinha, aqui você ouve todas as músicas. Oh, oh, oh.